o banqueiro inglês. O inspetor-geral das prisões de Marselha era um homem bastante ambicioso. Para aumentar seu salário como funcionário público, investiu 100 mil francos na firma de Morrel e Filhos. Esse dinheiro destinava-se à compra de mercadorias na Índia, que haveriam de proporcionar um lucro duas vezes maior do que o dinheiro investido. O último navio de Morrel, o Faraó, deveria ter chegado com a carga na semana anterior, mas ainda não tinham qualquer notícia dele. Morrel, extremamente preocupado, tentava acalmar o credor, prometendo o reembolso dos 100 mil francos, juntamente com o lucro, assim que o navio aportasse. O homem, porém, estava intransigente. Queria seu dinheiro imediatamente ou recorreria à lei para cobrar o que tinha direito. Morrel estava entrando em desespero. Não tinha qualquer notícia de seu navio e os prazos iam sendo devorados pelo tempo. Naquela manhã, o gabinete do inspetor-geral recebeu uma estranha visita. O secretário anunciou: Lord Wilmore, do Banco Thompson e Associados. Um senhor com uma bela barba loira, que certamente era inglês, entrou e saudou respeitosamente o inspetor. Senhor inspetor, nossa organização tomou conhecimento de que é credor de uma importante quantia da firma Morrel e Filhos e deseja receber este valor imediatamente. É verdade, o senhor Morrel é um dos homens mais honestos que já conheci em toda a minha vida, mas seus negócios vão muito mal e estou bastante temeroso de perder meu dinheiro. O seu navio Faraó, que transporta a carga que poderia salvá-lo, parece estar perdido. Se isso aconteceu de fato, será a sua ruína. Ao senhor Morrel restará apenas a roupa do corpo. Estou procurando salvar minhas economias. Bem, nosso banco tem um débito bastante grande com o senhor Morrel. Se o senhor aceitar, podemos fazer uma composição. Eu lhe pago a dívida de Morrel e depois acerto com ele. Que tal? Para mim está ótimo, mas acho que o senhor vai perder esse dinheiro, advertiu o inspetor. Meu banco é que arcará com o prejuízo, se houver, mas o senhor Morrel merece consideração. Feito o pagamento, o inglês ainda permaneceu alguns momentos em silêncio, como se refletisse profundamente. Por fim, indagou do inspetor. Tive em Roma um professor, o Abade Faria, de nacionalidade italiana ou espanhola, não me lembro bem. Ele foi preso no castelo de Ife. O senhor tem alguma notícia dele? O Abade Faria? O pobre homem morreu na prisão, disse o inspetor. Estava completamente louco. Louco? Que pena, pois era um bom homem. Realmente, apesar de ter perdido a razão, era uma pessoa calma e pacífica. Quando ele morreu, aconteceu algo extraordinário. O inspetor, alegre por ter recebido o dinheiro que já considerava perdido, soltava a língua. A cela do abade não ficava muito distante da de um perigoso revolucionário chamado Dante, pois esse bandido conseguiu fazer um túnel que ligava a sua cela do abade e trocou de lugar com ele no saco que lhe servia de mortalha. O infeliz não sabia que no castelo de Ife os cadáveres não são enterrados, mas atirados sobre as muralhas para servir de comida aos tubarões. O inspetor deu uma gargalhada. Gostaria de ver a cara de Dante ao cair no mar. Pensou que iria para a liberdade, mas foi para o fundo com um peso de 30 quilos amarrado nos pés. Que estranho destino, comentou o inglês. Então morreu afogado? Isso ficou anotado nos registros da prisão? É claro, Dante está morto. Que sua alma descanse em paz, exclamou o inglês, que depois de alguns momentos perguntou. Poderia examinar os registros do Abade Faria? O inspetor concordou e depositou o livro de registro sobre a mesa. O nobre inglês examinou a parte que se referia ao religioso preso. Encontrou também o registro de Dante algumas páginas depois. Entre outras anotações, havia uma carta de Morrel destinada ao imperador Napoleão, citando os inestimáveis serviços prestados por Dante a ele quando era prisioneiro da Ilha de Elba. Com a subida de Luís XVIII ao poder, este documento tornou-se uma terrível ameaça contra Dante. Logo abaixo, Villefort havia escrito a sentença final contra o pobre marinheiro. Seguidor de Napoleão, muito perigoso. Mensageiro de segredos trazidos da Ilha de Elba, que se nega a revelar. Esse prisioneiro exige segurança máxima.